cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor o tanto que cê sabe fazer, se me desse amor o tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Cê sabe fazer, se me desse amor o tanto que me dá prazer, mas você vem e vai.